Olá, pessoas! Eu aqui começando mais um episódio do Falando no Diabo. Nesta semana em que tivemos um feriadinho de Dia das Crianças, né? De seres puros, inocentes, na vida real talvez, mas no terror não é bem assim, né? A gente sabe. Então, hoje a gente tá aqui pra falar de filmes com crianças assustadoras, assassinas, possuídas e outras variações. Então, deixa eu cumprimentar meus coleguinhas de bancada. Boa noite, Lu. Oi, Si. Oi, pessoal. Ah, gente, tô empolgada com esse tema porque é um tema que me irrita profundamente. Eu sempre acho muito irritante. Eu acho um desserviço, às vezes, que as pessoas fazem com a imagem das crianças, né, ali no cinema, mas é divertido ao mesmo tempo. Então, é isso, empolgada. Boa noite, Felipe. Olá, Sil. Olá, pessoal. Então, crianças podem ser seres muito perversos e demoníacos. Então, vamos, né, relembrar aqui alguns casos importantes aí da história do cinema. Muito bem. E boa noite, Ivo. Boa noite, Sil. Boa noite, Infernautas. É tema bem legal, eu gosto muito da figura da criança em filmes de terror, né? Seja ela ali como vítima, seja ela como vilã. Então vai ser bem legal o podcast de hoje. Muito bem. Gente, eu tava pensando numa abertura para esse episódio, né? Alguma coisinha para falar, e eu percebi que eu podia usar a mesma pergunta que eu fiz no episódio de Mini Monstros, que é: você preferia enfrentar 10 crianças do tamanho de adultos? Mas aí eu vi que não faria nenhum sentido, então eu vou trazer uma outra pergunta para começar. Filmes com crianças assustam vocês? Incomodam? O que que as crianças podem ter de tão assustador assim, sabe? Bom, a figura da criança, né, como eu vou entrar ali como antagonista, né, nesse quesito, ela assusta muito, né? Às vezes muito mais do que um adulto em si, justamente porque essa quebra de expectativa que a gente tem da criança, de ser um ser inocente, né? E quando ela é associada ali a um evento, a uma situação ali que ela, né, ou por uma influência externa, ou por ela ser má mesmo, né, a gente fica assustado, assim, né? Tipo, por exemplo, eu vou citar aqui dois filmes, assim, que a gente, que me assustam muito. Por exemplo, O Exorcista, Reagan, né, que a gente, né, um filme que todo mundo, né, todo fã do horror ou não fã do horror já viu, e é justamente aquela criança inocente como um demônio, né, dentro dela, que a torna assustadora, né? Ou num filme como um que a gente vai citar aqui, vai falar, destrinchando um pouco mais, como O Reflexo do Mal, né? Reflecting Skin, um filme de 90, em que uma criança, ela não é uma pessoa malvada, ela não é uma... A inocência dela subverte as suas ações. E ela acaba cometendo atos ali que podem prejudicar outras pessoas, né? Então, assim, é muito legal quando é trabalhado esse paradoxo, e todos eles geram na gente esse incômodo, essa situação, essas situações, assim, de medo na gente, de uma criança que pode estar ao seu lado, assim, e você, tipo, poxa, você fica imaginando o que essa criança pode ser. Será que ela é malvada igual naquele filme? Mas eu acho que teve uma coisa aí também, que eu falei do desserviço, às vezes, que eu acho que o gênero pode ter trazido, que hoje em dia, tipo, sempre que tem uma criança no elenco do filme, eu já fico com o pé atrás, falar, essa criança, sei lá, hein? E às vezes a criança realmente é só uma criança do filme, mas eu já fico achando que de uma hora pra outra ela vai ser uma criança demoníaca, ela vai ser uma criança de alguma coisa, algum aspecto negativo. E até mesmo os debates de crianças adotadas, né? Tem muito disso no universo do horror, assim. E você para pra pensar, é meio triste, né, gente? Pô, que... De novo, de serviço aí. Porque, né, cria aquela lenda urbana por trás do paranauê ali que não tô talvez não fosse necessário, assim. Então, eu acho que tem isso que o Ivo falou, dessa quebra, assim, dessa imagem do que a gente espera da criança e do que vai sendo transformado no filme, dessa dúvida que gera, mas hoje em dia acho que já virou meio que uma coisa que sempre que aparece eu já fico meio que com o pé atrás, falando, mano, essa criança vai ter alguma coisa, sei lá, já fico esperando o pior. É, eu sou dessas também. É quase como assistir um filme do Xambim e saber que ele vai morrer no final. É, então, sabe, dá uma coisa assim. Né? Ah, e você, Felipe, o que você acha? Ah, eu tava pensando aqui como colaborar, né, com essa discussão pelo seguinte. Eu concordo com o que a Lu e o Ivo falaram, só que eu acho que existe também uma questão muito... que isso talvez me incomoda um pouco no filme de terror com crianças, porque o que acontece? Geralmente a criança, ela sabe que ninguém vai acreditar, né, que ela é malvada ou que ela tá fazendo ali malvadeza. Então ela pode ser esse ser dissimulado. E aí eu gosto também de pensar nisso como até um alerta, não é? Tipo, pais, mães, né, desconfiem aí dos seus filhos. Vejam se realmente eles são esses anjinhos que vocês imaginam, sabe? Coloquem câmeras pela casa. Porque uma das coisas que me incomoda muito é que geralmente o pai ou a mãe fica naquela. Ah, não, é só uma criança. Ah, não, é só uma brincadeira. Ah, não, não sei o quê, não sei o quê. E enquanto o outro personagem lá tá se lascando, não é, com as maldades do moleque. Então, acho que isso, é isso que torna também a obra tão, tão interessante. E aí você quer, inclusive, que esses pais e mães sejam, né, também mortos ou sofram na mão dessa criança demoníaca. Muito bem. Gente, então vamos começar a falar de alguns filmes, né? A gente separou uma listinha aqui em ordem cronológica, mas... é, caso outros surjam no meio ou eles se misturem, né, vamos ficando à vontade para trazer. É, mas eu queria voltar, então, começar lá pelas décadas de 50 e 60. Primeiro com Tara Maldita, que é um nome que eu acho péssimo. É, no original o nome é The Bad Seed, né, ou Semente do Mal. É um filme de 56 que tem uma criança sociopata, né, a Rhoda Penmark. É, o filme teve até um remake em 2018, mas o original foi dirigido... primeiro ele foi um livro, né? Deixa eu só ver quem escreveu o livro. Primeiro ele foi um livro escrito pelo William March, foi publicado em 54. Até esse livro foi lançado aqui no Brasil pela Dark Side Books, como Menina Má, né, o título dele. Ele foi adaptado primeiro para o teatro pelo Maxwell Anderson e foi um sucesso, assim, e aí por isso ele virou um filme que foi dirigido pelo Mervyn LeRoy. Vocês chegaram a assistir? Não, eu nunca vi, gente. Não, também não, esse não. Eu não vi nem o original e nem o remake. Uhum. Eu já vi, já tem bastante tempo. O remake eu nunca vi, nunca tive interesse. Mas ele é um filme interessante justamente porque ele brinca muito com esse clichê que a gente falou da criança, né? A personagem, a Rhonda, né? Que ela é muito bem interpretada pela Patty McCormack. Ela até foi indicada como atriz coadjuvante, né? É a Patty McCormack. Patty McCormack. É justamente essa, porque ela é o clichê da criança bonitinha, fofinho, vestidinho, né, um trancinha, uhum. E aquela carinha bonitinha aí, né, pra quebrar ali, justamente com os atos que ela faz, assim. Então ele é da década, né, que ele foi lançado, que é de 56. Uhum. É, então, assim, eu acho que eu gosto sempre de contextualizar a época em que o filme se passa né, no contexto social ali dessa época, justamente por causa disso, porque ali o impacto é muito maior do que a gente vê no filme hoje em dia, né? Então a gente, pensando nesse aspecto, ele na época ele deve ter causado um impacto muito forte assim no público. Sim, e é isso, né? Ele foi um dos precursores, né, dessa temática, e foi um filme ousado mesmo para a época, e a censura caiu muito em cima, tanto que o final do filme foi mudado, assim, com relação ao livro, né? Então, gente, o filme é de 56, eu posso dar um spoiler? Para Pode, vocês pode, que não pode. Pode, né, assistiram. gente? Tem licença Pode. para spoilers Já também. foi, já foi. Porque basicamente qual é a história, né? A Rhoda, então, é uma sociopata. O pai dela, ele é um investigador e ele sabia que ela é neta de uma serial killer, mas ele não contou para a mãe. A mãe da Rhoda não sabia disso, né? E aí ele escondeu isso, e quando a Rhoda começa a cometer crimes, matar os coleguinhas de escola, coisas assim, é que fica nessa, né, de ela ter dado esse gene do serial killer da avó. E então tem muito dessa relação da Rhoda com a mãe, e no final do livro, a Rhoda vive e a mãe dela, a Christine, morre, né? E no filme, isso se inverteu. Então, no filme, a Rhoda morre e a mãe dela é quem vive. Apesar dela ter sido. Ah, eu não, nem sei qual foi a situação, assim, mas a Rhoda acaba morrendo atingida por um raio, assim, sabe? Nossa, E é bem ruim. porque. Porque era isso, né? O mal não pode viver, por mais que seja uma criança, né? Ele não pode se sair bem no final. Então, foi essa solução que deram para o filme, né? Para ele desviar um pouco da censura ali, terminar, digamos, um pouco mais feliz. Aquele final, né, hollywoodiano, que Exato. ele foi implantado na época, né, do final feliz, assim, por mais atrocidades que tenham acontecido, tudo termina bem. E o final feliz envolve a morte de uma criança. Sim. Bem Tudo bizarro. muito Eu tava doido. bem. É bem contraditório, né? Tipo assim, aí eliminamos o problema, tá tudo bem, né? Tipo, Vida que tava vendo segue. aqui, a atriz, na época, ela tinha realmente meio que a idade, ela tinha 11 anos, né? O que é bem Sim. bizarro, né? Que é de um período, mas isso foi mais ainda depois, né? Que eles costumavam pegar atores mais velhos para interpretar esse tipo de papel. E nesse caso, realmente era uma atriz jovenzinha. E tem uma outra adaptação que foi lançada em 85, direto para TV, desse filme também, desse livro, que tem o personagem ali principal do pai, o David Carradine, que eu nem sabia também que ele tinha feito isso Olha aqui. só. Dessa eu não sabia também, não. E que está com uma nota bem péssima no. Mas assim, tem, gente. Tem também uma versão da década de 80. Então não é só esse dos anos 2018. Boa. Até no 2018, a Patty McCormack, que interpretou a Rhoda no original, ela faz uma participação especial também. Inclusive, ela tá aí, vivona e atuando até hoje, né? Mas ela tem uma participação especial lá também. Bom, gente, daí um pouquinho depois, em 1960, a gente vai ter outro tipo de crianças amaldiçoadas. Trata-se do filme Aldeia dos Amaldiçoados, né, dirigido pelo Wolf Rilla, e também é baseado em um livro chamado The Midwich Cuckolds, do John Wyndham, que foi publicado em 57. Vocês vão ver que esses que, né, assim como o Tara Maldita, que foi o primeiro livro e logo em seguida virou filme, esse também seguiu o mesmo caminho, né? E o livro foi lançado aqui esse ano, até pela editora Diário Macabro, como A Cidade dos Amaldiçoados, que é o nome do remake de 95, que foi dirigido pelo John Carpenter. Nesse caso, ele tá mais puxado pra ficção científica, né, do que pro horror, assim. São crianças alienígenas? Acho que sim, né? É, elas acordam um dia todas, assim, afetadas, né, por uma influência alienígena. É, na realidade são as mulheres que ficam grávidas dessas crianças, né? A cidade inteira tem um sono profundo, não é? Do nada. Ai, meu sonho, hibernação. Eu queria muito hibernação humana. Ai, eu acho que eu digo hoje. Ah, ok, elas acordam, todas grávidas, e aí depois de 9 meses essa parte, você vê o resultado. E todas as crianças, elas são inexpressivas e assustadoríssimas. Elas têm um olhar muito, muito sinistro e andam todas, sempre juntas, andam assim. Sempre juntas, elas não sorriem e tem, todas são galegas, são altamente bizarras, assim. É o tipo de crianças que seria muito estranho você ter brincando no playground do seu prédio. O visual, aí esses daí assustam a gente muito pelo visual, né, dela, né? Delas. Sim. Né, os olhos brancos ali, os cabelos brancos. Eu gosto bastante da estética do visual. O remake do John Carpenter é assim. Talvez eu precise rever ele, mas na época eu não curti muito, não. Ai, não fala mal, não, que eu gosto muito desse filme. Tem suas tosquices, mas eu acho. Ah, eu revi, não tem tanto tempo. Faz tipo assim, o quê? Uns. Ah, não, tem um tempo já, assim, gente. Eu perdi a noção de tempo desde o início da pandemia. Foi no começo da pandemia que eu revi o filme. Ou seja, faz uns quase 2 anos. Mas eu lembro que eu gostei de novo. Eu achei legal, tem suas tosqueiras e algumas questões da época, mas eu gosto muito dos dois filmes, tanto da década de 60. Tirando aquela parede lá na mente do personagem do Christopher Reeve, ele é legal. As crianças tentavam dominar ele pela mente, tô dando um spoiler, gente. Aí aparece um parede vermelha, é um trem assim, não é, agora? Ou eu tô falando bobagem? Ah, tem umas cenas toscas mesmo com ele. Ele bloqueia que elas influenciam as pessoas. Sim, elas influenciam, né, a fazer o que elas querem. Daí tem uma criança que realmente... Porque são crianças que elas... Como elas são de outro lugar, né? Que elas vieram, talvez, realmente alienígenas. Elas não se apegam a nada que existe aqui, a não ser elas mesmas, né? Então elas têm tipo, uma conexão entre elas. E todas são meio que o mesmo ser, assim. Eles estão sempre muito conectados. Tanto que tem uma criança que se apega à mãe, né? A pessoa que pariu... o menino, e daí tipo, ele é meio que visto como o inimigo das outras crianças, assim, né? Tanto que tem uma tensãozinha ali entre eles. E eles fazem com que as pessoas façam o que eles querem, né? Então eles meio que comandam a cidade de uma certa forma, assim. E por mais que os pais e as pessoas que convivem tenham a consciência de que percebam que aquilo ali tá meio cagado e que vai dar muito mais ruim do que já deu até então, eles meio que não tem muito o que fazer, né? Ficando suscetível a esse controle mental aí das crianças. O que eu acho tosco da versão do Carpenter é a caracterização das crianças, assim. Os da década de 60, eles são bem mais creepies e assustadores. E não sei se por ser preto e branco, o cabelo branco, assim, fica um pouco mais condizente. O do Carpenter... Eu acho que destaca bastante. Nossa, gente, é uma peruca muito de boneca, assim. Fica uma caracterização meio ruim das crianças. E as crianças têm uma carinha de meio fofinha, assim. Você olha, assim, tem uma carinha de criança. Os da década de 60, não. Eles tinham uma carinha meio de assustadora ali mesmo. Eu não sei. Eu acho que eu tenho problemas com qualquer filme do Christopher Reeve que não seja Super-Homem. Eu sempre acho que ele vai abrir a camisa e sair voando, então... Eu não consigo levar o filme muito a sério por culpa dele. Mas realmente não dá. Tipo, tem umas cenas, igual eu falei, é meio toscão, a caracterização é meio tosca e tal, mas eu tenho um carinho. Ah, gente, Carpenter não tem como não ter um carinho por... É, não, Carpenter... O que ele faz, nosso, entendeu? Aqui não falamos mal do Carpenter. Não, é proibido. É proibido. Quem falar é expulso do grupo. Exato, entendeu? Então não tem como. E eu não quis falar mal dele, tá, gente? Não falei mal. Meia culpa. Então, Foi só uma citação à parede na mente do Christopher Reeve. Tudo bem, na verdade, assim, o Ivo vai passar misteriosamente 2 meses sem aparecer nas próximas gravações, né? Porque ele vai receber um chamado, uma reclamação do grande chefe. E, né, ele volta só em, acho que só em janeiro agora, depois do período na geladeira. Eu vou invernar com as crianças. Sim. Bom, assim como o pessoal lá, né? Só não posso acordar grávida. Por favor, Ivo. Mas, esse filme aqui, pra mim, tipo, até pelo período também, década de 60, eu acho que ele também é bem a definição de crianças creepy, também uma coisa que depois vai sendo desenvolvida no... com outros filmes aí de horror, que é crianças creepy em bando. Uhum. Eu acho que é ainda mais complexo. Não basta ser só uma criança creepy. Não, mas é o bando. É. E isso dá muito medo, gente. É tipo aquele negócio que a gente falou dos cachorrinhos, o salsichinha que atacou a mulher, entendeu? Dá o medo. Então, sei lá. É um perigo, gente. Ai, mas seguindo então, gente. No ano seguinte, em 1961, a gente teve Os Inocentes. Ai, maravilhoso. Felipe, pode falar você. Com todo prazer, minha gente. Eu venero este filme. Bom, Os Inocentes, pra quem não mora nesse planeta e não sabe do que eu estou falando, ele é uma adaptação, né, do livro A Volta do Parafuso, do Henry James. E essa versão de 1961, essa versão primorosa, né, dirigida pelo Jack Clayton, na verdade acompanha, né, uma governanta, uma babá, interpretada pela brilhante Deborah Kerr. Vocês já notaram que eu adoro o filme, né? Porque assim, a brilhante, o incrível, o super... é um filme de superlativos, hiperlativos, todo maravilhoso. E aí, a Deborah Kerr, ela faz o papel de uma babá, a Miss Giddens, que ela é contratada por um cara bem ricão, não é, que mora em Londres, para que ele cuide dos sobrinhos dele, o jovem Miles e a jovem Flora. E aí, esse tio é bem, bem frio, diz assim, olha, você tem que ir, tem que cuidar de tudo, não me dê trabalho, não me informe. Não entre em contato. Só entre em contato se as crianças morrerem. Mas se isso não acontecer, resolva. Só que existe uma história, assim, aí ela pergunta, mas as crianças, elas já tiveram babá antes? E aí o tio fala, já. Tiveram uma babá chamada Senhorita Jessel, Miss Jessel, que morreu de maneira estranha, uma morte esquisita. Então é melhor nem falar sobre isso com as crianças. Aí a Deborah Kerr vai lá pra propriedade, a mansão que fica em Blois, né, no interior da Inglaterra. E ao chegar lá, ela conhece as duas crianças. Primeiro a Flora, depois o Miles, que acaba sendo expulso do colégio. E coisas estranhas começam a acontecer. Na verdade, a Miss Giddens, né, a Deborah Kerr, ela começa a notar um comportamento muito estranho das crianças. Ao mesmo tempo que ela começa também a notar que não está sozinha com as crianças naquele casarão. Ela começa a ver a figura de um homem, ou o que seria um homem, e que ninguém sabe a origem. Até que ela descobre, né, que a Miss Jessel, que era a primeira babá, ela morreu e ela tinha um caso com esse homem que ela está vendo, chamado Peter Quint. O filme, ele é de um suspense muito bem realizado. Porque as crianças, elas não são creepies, elas não são... feito o do filme anterior. Tipo, elas não são galegas, cabelo branco e sabe, parecendo alienígenas. Não, elas são crianças divertidas, brincalhonas, mas... existe uma coisa estranha com elas. As falas delas, as conversas entre elas. E existe... É muito estranho falar isso, mas existe uma tensão sexual muito grande no filme. Na maneira como as crianças elas se comportam. Principalmente como o Miles, que é o garoto, ele ele trata a Deborah Kerr. Então tem uma tensão sexual ali, tem uma série de questões da própria Deborah Kerr. O filme é brilhante, ele é assustador, ele é envolvente, você se envolve, você entra naquela loucura, que é uma grande loucura que está acontecendo. E assim, o filme é brilhante, a Deborah Kerr, que foi, ela foi indicada 6 vezes ao Oscar, mas infelizmente não ganhou, ela está brilhante no papel. As crianças, o Miles é interpretado pelo Martin Stephens, que fez a Aldeia dos Amaldiçoados, e a Flora pela Pamela Franklin. O elenco tá muito afiado, a casa é muito assustadora, e é um filme realmente que vale muito a pena. É aquele filme envolvente, é aquele filme perturbador, e o final dele é arrebatador. Já houveram outras adaptações do livro, A Volta do Parafuso, inclusive a própria série da Netflix, né, A Maldição da Mansão Blair, é uma adaptação, mas nenhum dos filmes, séries e produtos estranhos que surgiram chega aos pés dos Inocentes. Os Inocentes é uma obra-prima, é obrigatório, é assustador. E essas duas crianças são de meter medo. Eu não passaria nunca uma noite dormindo na mesma casa do que esses dois. É legal, Felipe, você falou, né, que tem ali uma pequena diferença entre os dois, né? A Flora, ela é aquele docinho, aquela coisa, e o Miles, ele já é um adulto, né? É, ele é sedutor, ele seduz. Ele é sedutor, ele é uma criança sedutora, né? O olhar dele, a conversa dele, ele seduz. Isso. A Deborah Kerr da primeira cena à última. Isso, e o filme, ele usa muito isso bem, né, dessa questão do... Um filme de 60, né? Usando isso já é uma coisa... bem transgressora para a época. É como eu disse, né? Isso o Flanagan não conseguiu fazer bem ali na série, apesar que as crianças da série são ótimas também, a série nem tanto, mas essa adaptação é maravilhosa, né? Eu vou só citar um outro filme para TV do Jack Clayton, que chama Our Mother's House, que é um filme que algumas crianças, elas ficam meio que órfãs da mãe, e o pai delas aparece do nada para cuidar delas, e o pai é um filho da puta, e elas têm que se virar sozinhas. Inclusive é com a atriz já que fez a Flora, já adolescente. A Pamela Franklin. Isso, ela já tá adolescente, ele é ali na década de 70. Esse filme é um achado, tá, gente? Procurem, fica uma dica aí. Não vou me aprofundar muito nele, mas ele é bem legal, e as crianças são bem aterrorizantes, assim, a certo ponto, nessa questão da inocência ali, para já usar ali a maldade, entra como recurso de sobrevivência, então não é bem uma maldade. Elas têm que cometer alguma coisa ali para elas sobreviverem. Então, isso aí já é um outro aspecto legal. Mas voltando aos Inocentes, é isso tudo que o Felipe falou. É lindo. E assim, eu falo assim, eu falo, como que eu descobri esse filme tão tarde na minha vida, que eu queria... Eu gosto de ver, eu sempre revejo ele. E eu queria ter visto ele muito antes de eu descobri-lo, assim. Ele é um filme obrigatório. E só mais uma coisa que eu acho que me atrai muito também é que a fotografia desse filme é maravilhosa. Ele é em preto e branco, só que ele é um preto e branco com cores, né? Vamos lá, preto e branco com cores muito fortes. Inclusive existem informações de bastidores que o trabalho de iluminação dele, ele utilizava uma luz muito direta e muito forte. Então, ele é um filme que o branco é muito branco, o preto é saturado, as cenas dentro da casa, principalmente, você nota muito essa iluminação carregada, que ajuda, inclusive, a criar esse ambiente não sobrenatural, mas com um certo estranhamento. Ele usa uma iluminação quase expressionista nesse aspecto e acaba aumentando ainda, digamos, o estranhamento da personagem da Deborah Kerr. É como vocês disseram, né, gente? Obrigatório, fica aí de recomendação para quem ainda não viu. É, não tem ninguém que já viu esse filme que não gostou, gente. É impossível. É. Se não gostar, você tá errado. Você vê de novo de outro jeito, entendeu? Não sei, se vira. Se você não gostar, a culpa é sua. O problema você é seu. Você viu o filme errado. Você não entendeu. Errado, totalmente. É. Você não entendeu. Não deu certo pra você. Você tem que ver ele. Tá? Você... Não, como é que fala? Você viu da maneira errada. Isso. Pois é. Muito bem. Gente, é o seguinte... Lúcia, ia falar alguma coisa? Não, acho que foi o próprio... Seu microfone deu uma... Ah, eu acho que foi... É, fez um barulho. É, bom. Gente, seguinte, antes da gente passar para a próxima década, eu queria que a gente compartilhasse, então, algumas histórias nossas, né, de crianças. Vamos intercalando aí ao longo do episódio. Então, Ivo, vou começar por você, que foi quem trouxe essa ideia. Conta pra gente uma história envolvendo filmes de terror e medo de quando você era criança. Nossa. Então, essa história, ela é bem... É bem aquela história de irmão mais velho, assim, sacaneando o irmão mais novo, né? Eu sou caçula lá de casa. A minha diferença pro meu irmão, né, antes de mim, é de 5 anos, né? Então, Eu era um pouquinho ali deslocado ali dos meus dois irmãos mais velhos ali. Eu tenho 3, na verdade, mas eu tenho um que é, tipo assim, 20 anos mais velho que eu, aí tem 2 ali entre 5 e 6, 7 anos, e eu depois, assim, né? Uns intervalos meio estranhos, assim. Uhum. Mas assim, na época da locadora, meus irmãos gostavam muito de filme de terror, assim, e meus pais não deixavam eu ver, e eu ficava curioso, né? Era criança curiosa. E eu vi alugaram o Evil Dead, e eu vi o filme, quando eles estavam assistindo, eu fiquei escondido no canto, né? Meus dois irmãos viram que eu estava vendo e deixaram eu ver o filme, né? Logicamente, eu fiquei com medo, só que se eu corresse para a cama dos meus pais, meus pais iam me xingar muito porque eu tinha visto o escondido, então eu tinha que assumir o meu BO ali na situação. Só que meus irmãos, sabendo da situação, né, eles foram bem sacanas, porque eles gravaram numa fita cassete. Eu não sei em que momento que eles fizeram isso. Eles gravaram uma fita cassete, a Linda, né, do Evil Dead, quando ela tá possuída, e ela fica sentada como uma criança, cantando "We gonna get it, we gonna get it". Sim, e eles gravaram aquilo. E de madrugada, eles tiveram esse serviço de acordar de madrugada, os dois, colocaram essa fita, e um deles colocou um lençol e ficou sentado na cama. Então, assim, eu acordei com a música. Eu não lembro se um irmão meu me acordou e, tipo, era uma cama beliche. E meu irmão me acordou, acho que falando. Aí foi uma confusão no quarto que eu olhei, que eu vi na porta o meu irmão com um lençol sentado balançando a cabeça e a música tocando. Um deles tocando e o outro me chamando. E eu comecei a gritar de madrugada, 2, 3 horas da manhã, eu não lembro. O meu outro irmão mais velho tinha que trabalhar no dia, xingando os dois. Meus pais acordam naquela confusão, eu chorando, sem entender nada. E eu peguei um trauma disso. Eu fiquei com muito medo daquela cena da Linda. E ela é uma cena que até hoje ela mexe comigo. E aí devido a essa situação, meus pais me deixaram dormir com eles alguns dias, assim. O que me aliviou na época, mas a partir daí eu passei também a gostar de filmes de terror, né? Então eu começava a ver, aí eu acho que meus pais fizeram aquela terapia do veja e vê que não tem nada, você precisa ver Pra, né, saber que é só um filme. E eu fui vendo filmes de terror aí, aí veio Exorcista, aí veio filmes da década de 80, Hora do Pesadelo. Fiquei com medo de vários, mas com o tempo eu fui superando essa questão do medo. Mas eu tinha, sei lá, eu tinha um videocassete lá em casa, foi no final da década de 80, eu devia ter 10 anos por aí. Quem Aí nunca foi sofreu essa na mão história. dos irmãos, né, gente? É. Sim, a E vida. assim, Mas eu contando essa história hoje para eles falam que eles não se lembram, mas eu me lembro muito bem. claro, o trauma não Né? foi deles, não O é mesmo? pois é, o Pois trauma não foi deles. é. Como que eles vão lembrar? Aí fica fácil. Ai, muito bom. É, Lu e Felipe, mais tarde entram vocês. Já vão separando aí suas historinhas. Mas vamos seguir então aqui com os nossos filmes. É, em 1972, a gente teve o A Inocente Face do Terror, filme do Robert Mulligan Jr. É, desculpa, do Robert Mulligan, que Ivo colocou aqui na lista porque ele influenciou um outro que a gente vai falar um pouquinho mais tarde, né, Ivo? Sim. Então, a década de 70 para o terror foi aquela década que o cinema ele chegou, né, chutando a porta com, né, em questão de transgressão de temas, né? Vide aí vários diretores aí, né, o próprio Taxi Driver, né, o Sam Peckinpah, era um cinema muito, muito autoral e muito pesado, né, na época. E esse filme ele surge ele justamente também com a figura de algumas em uma cidade, não é uma cidade, é uma coisa meio na roça, tipo uma comunidade rural, né? Digamos. E começam a acontecer alguns acidentes estranhos ali, e em volta de um casal de gêmeos, né? E é um horror psicológico bem tenso, bem pesado, e que tem uma similaridade muito grande com um filme recente que chama Boa Noite, Mamãe, que é um filme muito legal também, muito bom. Filme, inclusive, ele é austríaco e foi indicado, né? Ele não chegou a ser indicado ao Oscar, mas ele era o filme austríaco indicado do país para concorrer ao Oscar. Porque ele é um filme muito denso, de suspense, de atuações, envolvendo essa questão dessas crianças gêmeas. É um horror psicológico de primeira. Assim, também é um outro filme que eu indico muito para quem ainda não viu. Sim, muito bom. E o próprio nome, né, a tradução Inocente Face do Terror é justamente o nome original é The Other, né, o outro, que brinca um pouquinho isso com a questão dos gêmeos, mas o nome Inocente Face do Terror indica um pouquinho, né? Dá um pequeno spoiler aí do tema, do que o filme traz. Título bacana, né? Mas entrega realmente. É, mas daí é bom, a gente volta para falar de Boa Noite, Mamãe mais para frente, né? Um pouquinho. É, mas antes vamos passar para o ano seguinte. Então a gente vai falar bem superficialmente sobre o Exorcista, que tem a Regan, né? Por quê? É, entramos num consenso aqui de que o Exorcista é o tipo de filme que vai entrar em qualquer lista, com crianças amaldiçoadas, né? Então, acho que a gente até, gente, já jogando a ideia aqui, a gente pode colocar na nossa agenda um episódio sobre a franquia, né? O Exorcista. Acho Ah, justo. sim. Né? Mas vamos falar então só para nem diria apresentar, porque, como o Ivo falou lá no começo, né? Todo mundo conhece esse filme. Mas é um filme de 73, foi dirigido pelo William Friedkin e também é baseado num livro, né? O livro do William Peter Blatty, que saiu em 71. E, bom, acho que uma coisa que me chama atenção e que é óbvio, né? Se você for pensar, é a dificuldade que o Friedkin teve para encontrar a criança que seria a protagonista do filme, né? É, então ele tentou procurar por atrizes na época e ele dispensou algumas porque elas eram muito conhecidas. Ele foi dispensado por pais de outras que acharam que o material ia ser muito pesado, né, para elas interpretarem. Até que a Eleanor Blair, que é a mãe da Linda Blair, levou ela para Warner para fazer um teste. É, o agente dela nem tinha passado nada para ela, ela só foi. E até então ela só tinha trabalhos como modelo, assim. E em uma conversa com ela, o William Friedkin percebeu que ela seria a escolha perfeita, né? E foi perfeita. E foi. Né? Eu acho que não. O Exorcista, ele tem muitos pontos de acerto, inúmeros pontos de acerto. Mas a Regan, não é, da Linda Blair, talvez seja um dos principais, porque ela passa uma verdade muito grande. Ela parece realmente uma criança, aliás, ela é uma pré-adolescente. E ela não soa falsa, ela não soa... Sabe, às vezes você vai assistir filme com criança, parece que você está assistindo uma propaganda, parece que a criança, quando vai terminar a fala, vai olhar para a câmera e sorrir. E a Linda Blair, não. Além do que, a coitada sofreu o pão que o diabo amassou, né, nas filmagens. Isso também é bastante público. É, pela dificuldade, realmente, do período. E ela já falou isso em inúmeras entrevistas. Como ela sofreu com a pesada maquiagem e com as cenas de possessão. Então, eu acho a Linda Blair digna. Eu acho que ela pode não ter tido a melhor carreira depois do Exorcista, mas eu acho que ninguém poderia personificar a possuída pelo demônio melhor do que ela. E o interessante, né, dessa época que a gente sempre cita quando se fala do Exorcista foi o alcance, né, de público que ele teve e aquela, justamente aquela questão, novamente uma transgressão para o público na época, né? Em 73, é quando o cinema, que eu virei e falei, né, que o cinema estava ali transgressor em vários aspectos, mas ele, o alcance que o Exorcista teve, né, ele saiu ali do lugar comum do horror, do público do horror, e ele atingiu um público mais amplo, assim, e as pessoas realmente ficaram impactadas com o resultado. E eu quero só falar mais uma coisa. Como eu falei, eu acho Linda Blair digna. E vou deixar, inclusive, uma dica de um filme maravilhoso com ela, chamado Repossuída, que é uma comédia ali de 1990, onde ela faz o papel... É uma sátira do Exorcista e ela faz o papel de uma mulher adulta que na infância foi possuída pelo demônio. E agora adulta é repossuída e quem vai exorcizá-la é o Leslie Nielsen. E o filme é divertidíssimo. Pra mim, é a melhor sequência do Exorcista, é Repossuída. Não tem como dar errado, gente. Eu acho legal também do Exorcista, tipo, além de tudo isso que vocês comentaram, né? Tipo, ter sido um dos maiores faturamentos aí do cinema de horror também. Ter vencido o Oscar, tipo, na época de roteiro e tal, que são grandes feitos, né, pra esse universo, pelo período que a gente tá falando também. Sendo que até hoje é meio raro, né, filmes de horror serem indicados pra essas premiações, ganharem as coisas e tudo mais. Uhum. É, tipo, toda a coisa ao redor do filme, assim. Tipo, eu tenho amigos que assistem filmes de terror, mas, tipo, assim, alguns, não tantos, mas assistem muita coisa, mas tem um limite com o Exorcista. Tipo, ah, não, Exorcista eu não vejo. Tipo, tem uma aura ao redor desse filme de, tipo, de ser o terror mais terror da história do terror, sabe? Que é um feito puta foda, né? Tipo, assim, pra época e pro cinema, assim, também. Então, eu acho legal também por isso, assim. E tudo isso se deve, obviamente, a toda essa coisa que vocês comentaram. Tipo, da construção da história, da atuação da Linda, que é, tipo, muito massa dela ter uma idade condizente com o que ela tá representando no filme, de não ser uma coisa forçada. E é isso, eu acho que tem essa questão aí também que vale destacar, assim. Que é um filme muito bom também. Obrigatório também, eu acho. Sim. E eu acho que, além disso, tem a presença, não é, da Ellen Burst como a mãe da Regan no filme, que eu acho que também é um ponto de destaque, porque você tem aí, claro, é um filme de terror, óbvio que é, mas você tem o sofrimento da mãe. E aí o filme, ele vira um drama, né? Então, eu acho que a Ellen Burst, ela tá também maravilhosa no filme, e aí ajuda, inclusive, a criar essa ligação, né? Mãe e filha. Sim. E daquela coisa de não fazer a menor ideia do que fazer, assim. Que hoje em dia, se você vê um filme, tipo, filmes que se passam em outras épocas e começam uma coisa de exorcismo, você já tem uma referência anterior. Ali não, era tipo um precursor do Paranauê, sabe? Tipo assim, mano, não tinha coisas desse tipo antes, sabe? Ou era um pouco diferente, assim. Então virou um mainstreamzão, assim, e todo mundo começou a comentar aquele formato, essa coisa de exorcismo e tudo mais, com o filme, né? Então tem isso também, a sensação que ela passa de realmente estar perdida e não fazer a menor ideia do que fazer, assim, né? Da busca que ela tem ali por ajuda, de como conseguir cuidar da filha dela, assim, né? As crises que ela enfrenta ali também de família, então é bem legal. E triste, claro. Sim. Gente, então, seguindo um pouquinho, em 1976 a gente teve dois lançamentos que são bem diferentes entre si, né? Do Narciso e Banho Encerrador a gente teve o Quem Puede Matar a um Ninho. E do Richard Donner a gente teve A Profecia com o seu Damien. Então, Ivo, você que trouxe o Quem Puede, né? Se quiser falar um pouquinho dele. Sim, esse filme, ele é incrível. Ele, a história dele ali é o plot dele é um casal de turistas, né, ingleses, chegam a uma ilha, e nessa ilha só tem crianças. E o casal fica intrigado, procurando algum adulto, por que que não tem adulto naquela cidade. E eles descobrem que as crianças assassinaram os adultos. Né? No Colheita Milharal? Maldita. Oi? Colheita Maldita, né? Stephen King. E o filme é incrível, porque aí é aquela questão, as crianças juntaram e elas vão cercar esses dois, elas vão começar a perseguir esse casal. E o filme é muito pesado, porque, como o próprio diz, quem puere, quem puere matar a um ninho. Ou seja, tipo, né, o que aquele casal ele vai fazer para se proteger? Eles vão matar, eles vão ter que matar aquelas crianças para sobreviver, né? Entra, assim, essa questão, né, moral, da figura da criança. E só que as crianças, elas usam, pegam tudo que tem na frente, né, de armas para atacar. E assim, o legal dele é que você não sabe por que que elas estão fazendo isso. E o filme também não preocupa, né, ao contrário do Colheita Maldita. E esse é mais legal, que ele não usa um ator de 20 e tantos. Quantos anos que tem um ator lá que faz o Isaac? O Isaac, né? 25, acho. 20 e tantos anos, né, pra fazer o Isaac. Esse aqui não, esse aqui são crianças mesmo ali. E, né, e a capa dele é incrível, que tá o protagonista com a metralhadora na mão e um monte de criança na frente dele, assim. E o filme é incrível, gente. Teve um remake também bem, bem picaretão aí, mas é um filme muito legal do Narciso Ibáñez, que ele, assim, ele não é um diretor muito prolífico, ele fez muita coisa para TV, mas esse filme dele é muito marcante dele como diretor. Então é um filme que vale a pena ver, justamente para essa questão de crianças. Eu acho que o grande legal dele é isso, é você não entender por que aquelas crianças estão fazendo aquilo. E o final, gente, é puta que pariu, viu? Gente, esses filmes que vêm com tema assim, eles acabam muito mal, né? Acabam muito fortes, assim. A gente até tem alguns outros exemplos um pouquinho mais pra frente que dá pra comparar. Mas realmente segue essa linha mesmo. Agora, a profecia já é outra coisa, né? Aqui a gente tá lidando com um anticristo criança. Olha, A Profecia é também outro filme obrigatório. E que se tornou também uma grande referência, não é? Até hoje, mesmo passado as sequências, o remake, A Profecia, ele é também brilhantemente aí dirigido pelo Richard Donner. E ele acompanha, né, o drama, né, de uma família, não é? O pai, que é o Gregory Peck, e a esposa, a Lee Remick, né? A Lee Remick, ela está grávida e o bebê morre. E depois nós vamos descobrir que não, ele não, assim, ele morreu, mas dizem que foi morte natural no parto, não. O bebê é assassinado. E para que ela não entre em depressão com a morte do bebê, o Gregory Peck acaba aceitando de um padre um bebê cuja mãe teria morrido. E ninguém sabe a origem desse bebê. E a criança, né, cresce feliz. Até então é uma criança normal, né? Não é uma criança Bonitinha, fofinha. fofinha. Até que lá quando ele faz 6, 7 anos, sei lá, tem uma festa de aniversário, e aí a coisa começa a desandar. E aí coisas estranhas começam a acontecer. O filme, ele trabalha com essa ideia do mal, e é um mal que vai, inclusive, além da própria criança. Não é que a criança ela é má. Eu acho que no filme, inclusive, a criança não faz nenhuma maldade, mas existe uma maldade em torno dela. O mal existe em torno. É como se forças maléficas atuassem para proteger o garoto. Existe, inclusive, a figura da babá, que é a Miss Baylock, que para mim é uma figura extremamente assustadora, interpretada brilhantemente pela Billie Whitlow, que ela é uma babá de botar medo em qualquer pessoa. Oh, pense numa babá sinistra. E aí, desconfiado, né, de que coisas estranhas realmente estão acontecendo, o Gregory Peck resolve buscar a origem desse bebê que ele cria como se fosse o filho dele. Acho que tecnicamente ele faz ideia de onde veio. Algumas mortes começam a acontecer. Aparentemente, acidentes ou suicídios. Até que ele começa a juntar as peças. Uma cena, inclusive, extremamente assustadora. Para mim, uma das cenas mais assustadoras do cinema é Sim. quando ele chega num antigo cemitério na Itália e encontra o bebê dele morto dentro de um túmulo. E tem o túmulo da mãe do bebê que ele cria. E ele abre. É assustador, assim, é uma das sequências mais assustadoras, assim, que eu consigo pensar em ambientação. E ele tem que descobre que tem que matar, né, o menino, né, porque o menino é o filho do demônio, e ele tem que matar o menino. E aí, enfim, o filme parte para essa perseguição, leva para um final extremamente pessimista, e entrou também aí para o hall das grandes obras. E eu percebi agora que a Rita Lee provavelmente gosta de filmes de terror, porque ela botou em uma única música o Gregory Peck e a Deborah Kerr, né? E eu notei agora Verdade. isso. E é isso, no Bom escurinho ponto. do cinema, minha gente, muita gente teve medo e até hoje é uma grande referência esse filme. Quem pode matar o ninho, né? Esse título Ah, esse aplica totalmente. Dá um ódio desse homem, aplica. gente. Compreendo, é difícil, mas assim, quantas oportunidades são perdidas ali naquele filme, não é mesmo? É porque ele quando ele resolve ir, já é tarde. Aí não dá muito certo. Ah, mas ele demora muito pra resolver e dá uma coisa ruim esse filme. Acho que tem todo o ambiente ao redor, a história maior do Paranauê. Eu tô falando muito Paranauê, desculpa, gente. Não sei o que tá acontecendo com ele. Mas tem a história maior ali, envolvendo todo o negócio. E tem essa relação do pai com o menino, que é uma relação incrivelmente complexa, compreensível, obviamente, né? Como o Ivo colocou aí. Mas, ai, dá um ódio. Você fala, ai, gente, faz alguma coisa, homem, pelo amor de Deus. É. E a trilha sonora do filme também é brilhante. Ele é um filme de, inclusive, vencedora do Oscar, né? Do Jerry Goldsmith, né? A trilha sonora. E é muito interessante porque ele é um filme de grandes cenas. Então, por exemplo, o suicídio da babá é uma grande cena. A morte do padre empalado é uma grande cena. Essa cena do cemitério tem, inclusive, uma ideia da, assim, não fica muito claro, mas eles até dizem a origem, assim, do bebê, que, assim, ele não teria nem nascido de uma mulher, exatamente. Ele teria nascido de um chacal. Então, assim, é pesado o filme, é pesadíssimo. Tanto que tem uma referência a isso na capa, né, do filme, que é bem legal também. Isso. É ótimo, assim, assistam também, quem nunca assistiu. Ele gerou sequências, né? Ele teve o 2, o 3 e o 4. O 2 é até funcional e ele é pré-adolescente, adolescente, talvez. É, mas o 3 é péssimo e o 4 também. É nível, assim, saiba o que aconteceu com o bebê de Rosemary. Passe longe. Se você está se perguntando, sim. Esse filme existe. Saiba o que aconteceu com o bebê de Rosemary. É um telefilme pra TV de 78, eu acho. Gente do céu. O 4 não devia existir, né? O 3, apesar de ser mais fraco, ele ainda... Ele encerra, né? Ele encerra ali. Ele encerra. Ele se justifica, tá ali na trilogia. O 4 é totalmente desnecessário. Desculpa, gente. Dinheiros, né, gente? Mas o que eu acho legal do 1, que ganha o destaque maior, obviamente, igual o Felipe colocou, é que, tipo assim, a criança em si, por mais que seja ali o anticristo e tudo mais, ela em si não faz as coisas, assim, são forças externas a ela que fazem isso. As coisas. E isso é muito legal, tipo assim, a forma como eles vão trabalhando isso e como o menino vai percebendo isso no decorrer do filme. A criancinha é uma criança com um olhar muito inocente mesmo, tipo... O adolescente é uma versão ali, você já saca que ele já meio que sabe o que ele é, entendeu? E no primeiro não, ele tem aquela outra vibe, assim, então é bem diferente, isso que acho que é bem legal, assim, e por isso que se torna tão difícil matar essa criança também, né? Tipo, porque tem toda essa coisa de pra onde que aquilo tá sendo levado, sabe? Dele não ter essa consciência e tudo mais, então, dessas circunstâncias que ele foi inserido, né? Exato. E assim, realmente, quando forem assistir, observem a babá, a Miss Baylock. Ótimo. Ela é maravilhosa, assim, ela é a melhor personagem do filme. Sim. Eu teria medo, se essa mulher entrasse aqui em casa, eu pulava da janela. Assim, eu não ia nem argumentar. Não posso levar minha alma, vamos ser práticos, eu perdi. Não vamos muito conversar bom. Sobre isso, né? Não tem o que fazer. É. Ah, isso. Mas, gente, vamos então fechar os anos 70 brevemente aqui, falando um pouquinho sobre Os Filhos do Medo, do nosso querido e amado David Cronenberg, que, se eu não estou errada, a gente já comentou um pouco sobre esse filme no nosso episódio de Body Horror, que é o episódio 35. Sim. Né, Ivo? Você estava lá. É um dos filmes mais aterrorizantes do Cronenberg. E as crianças, né, como é o tema de hoje, elas são assustadoras ali, elas são, essas crianças, elas são fruto de um experimento de um psicólogo que ele trabalha numa exteriorização mental para o físico, né, então aí é tipo uma psicoplasmação. Essas crianças, elas surgem dos sentimentos internos, de uma mulher assim totalmente degradada psicologicamente. E as crianças são geradas desse experimento e surgem essas criaturas grotescas, monstruosas em forma de crianças totalmente violentas, né, que o próprio cientista vem ali a ser um alvo da sua experiência, né? As crianças, elas têm o rosto deformado. Elas parecem uns anões, assim. Gente, não sei, esse filme assim, tem que ver e sentir, porque ele é um filme muito muito fora da caixa, né? Nessa questão da representação ali da criança como, né, como a figura do cinema de horror. Porque elas surgem só como um reflexo ali de toda a raiva, frustração, medo daquela mulher que está muito abalada psicologicamente. E o reflexo, né, disso vem naquelas crianças ali em forma de, né, de violência, de... É isso, assim, não consigo falar muito mais desse filme, né? É uma mulher que ela é muito perturbada, ela, né, tem um histórico de abuso sexual, e essas crianças são manifestadas disso. Eu acho que o nome Filhos do Medo, talvez a tradução não seja literal ali para o que elas são ali. Eu acho que elas estão muito mais com filhos de um ódio ali reprimido naquela mulher. É, foi uma boa escolha de título dessa vez, né? E é como você falou, Ivo, fora da caixa, né? Falar do David Cronenberg e falar fora da caixa pode ser um pouco redundante, mas acho que é a melhor forma de descrever mesmo. Mas, gente, vamos para mais uma história então. Lu, conta aí uma história da sua infância que envolva filme de terror e medo. Ah, gente, ó, eu tenho um problema que eu tenho uma memória horrorosa. Muito ruim mesmo. Então, é uma questão. Mas a questão é que, tipo, eu sou a irmã mais nova, né? Eu sou a caçula. E, na realidade, eu sou a criança demônia, gente. Quem assustava a minha irmã mais velha era eu, não ela comigo. É muito triste admitir isso, mas essa é a realidade. Então, o que eu lembro de situações de medo é mais de, tipo, eu fazendo coisas com ela do que eu passando medo, assim. Justo. A história que eu lembro mais, na verdade são duas histórias que eu lembro mais, tipo, a primeira é de quando a gente tinha assistido O Orfanato, a gente vai falar dele daqui a pouco. Eu nem era tão criança assim, deixa eu ver quantos anos eu tinha. Ah, tava adolescente ali. Teenager. Suportável, né? Vai ser história dos adolescentes. Então, a gente tinha assistido O Orfanato e a minha irmã é meio cagona, assim, pras coisas, ela assiste tudo, assim. Ela que me apresentou filmes que eu gosto muito, tipo A Casa das Almas Perdidas, que é um filme que me assusta muito. Foi ela que me apresentou, que ela morria de medo, ela queria ver de novo, daí a gente viu junto e tal. Então, ela que me apresentou muita coisa do universo do horror aí, Os Inocentes também, foi ela que me mostrou quando era mais nova. E a gente viu junto O Orfanato. E não é um, tipo assim, é um filme que tem aquelas sensações também que ele desperta, uma história muito triste e tal. E tem uma cena no filme que eles estão brincando de pique-esconde, e daí uma criança, que não era para estar ali, toca nas costas da mulher que era para estar ali, né, que tá viva. E daí é uma cena que dá bastante medo, assim, né, que é bem assustadora no filme. Então a gente tava, depois de ter assistido o filme de noitão, assim, a gente tava indo pro quarto, a gente dividia quarto nessa época. E daí a nossa porta era meio emperrada, sei lá, meio travada, ela tava fechada. Aí a minha irmã tava, tipo, pelejando ali pra abrir a porta, e eu vim muito de mansinho, porque eu estava em outro cômodo fazendo outra coisa. Muito de mansinho no escuro. E daí eu só dei aquele toquinho nas costas dela, e eu quase perdi minha irmã aquele dia, porque ela quase teve um infarto. Tadinho. Foi muito Nossa, Lu. triste, mas foi engraçado pra mim, claro. E essa é uma história. E a outra é que quando eu era mais nova, eu tinha um. Eu acordava. Eu dormia muito pouco. Não sei porque eu ficava fazendo merda, né? Ficava lendo as coisas, vendo filme, não sei o quê. Estudava cedo, então eu dormia muito pouco. Era muito longe a minha escola, acordava cedão, pegava busão, assim. Dormia muito pouco. Então eu tinha umas crises de sonambulismo, assim. Às vezes eu acordava pela casa, falava dormindo. Pra assustar também minha irmã. Não, não era de propósito, gente. Isso era realmente não tinha intenção. Claro. Aí um dia eu tava dormindo no sofá da sala, minha irmã tava vendo um filme de terror, porque fala que não gosta, mas fica assistindo, que tipo, não quer passar medo, mas fica vendo. E ela tava sentada no outro sofá, eu e um dormindo. E aí do nada eu levantei assim, tipo, sentei no sofá, dormindo. E daí eu falei, tá, é que eu chamo ela de Tata, gente. Falei, tá, você já morreu? Meu Deus. Quê? E eu, você já morreu? E eu repetindo, tipo, argumentando ainda. E ela, o que, que você tá falando? Você tá dormindo? Daí eu, tipo, não, é porque quando eles te tocam, você morre. Aí ela falou que eu falei isso e, tipo, deitei com tudo de novo pra trás, assim, tipo, pá. E daí ela me acordou, me xingou e foi isso. A história, gente. Essas são as histórias de terror que eu lembro da infância, assim, tipo, era mais eu assustando a minha irmã intencionalmente ou não. Mas de eu passar medo, assim, eu não lembro muita coisa, assim, tipo, de situações que eu fiquei com muito medo. É isso, gente, é isso. Eu sou a criança demônia, essa é a história. Pobre da sua irmã. É, tadinha. E ela é muito mais velha que eu, não sei porque ela fica... Talvez por isso, né? Porque realmente ela devia me ver como a criança demoníaca, né? Que ela... A gente tem mais de 10 anos de diferença de idade, então... Uhum. Sei lá, né, gente? Mas é isso. De nada, tá? Obrigado. Beijo, tá? Nossa solidariedade. Exato. Mas seguindo, então, gente, nos anos 80, o que temos? Stephen King, né? A gente não vai falar de Colheita Maldita, né? Já foi citado ali pra trás um pouquinho, porque a gente tem um episódio inteiro sobre essa franquia muito sofrida, episódio 47, então voltem aí um pouquinho se quiserem ouvir, tá bem divertido. Mas tem dois outros filmes baseados em trabalhos do Stephen King nos anos 80, que são Chamas da Vingança, de 84, com a pequenina Drew Barry, né? E Cemitério Maldito, que também a gente tem um episódio, que foi nosso segundo episódio do podcast, né? Então esse tá bem lá pra trás, que tem o pobre do Gage Creed. Tão fofinho, tão bonitinho, porém. Mas é, gente, o que vocês acham dele? Gosto muito dos dois, assim, muito mais do Cemitério Maldito, né? Porque o Cage é aquela criança mais fofa do cinema e ele volta muito malvado, mas fazendo a malvada, as malvadezas com aquela carinha fofa dele. Dá vontade de se apertar a bochecha dele. Tadinho. Tadinho, né? Mas assim, voltando ao, né, ao Chamas da Vingança. Aí já é aquele filme que a criança, no caso do Chamas da Vingança, você torce para ela fazer o que ela faz, né? Que ela... O Stephen King, ele gosta muito disso, né? De trazer essa questão da paranormalidade para alguns personagens, né? E a personagem da Charlie, ela tem isso aí, ela é fruto de uma experiência. Fruto não, né? Desculpa. Ela é cobaia de experiências ali que vão... ela vai sendo submetida. E, né, e ela se vinga, né? Com o próprio nome diz. E é linda a vingança dela, gente. Ela sai literalmente tacando fogo em todo mundo. Inclusive lembra a Carrie. Sim, ele lembra bastante a Carrie. Mas a carinha ali da Drew Barrymore também, né? Bem, bem legal. Qual que é o poder dela, né? Uma coisa meio que ela provoca incêndios com a mente. A lembrança que eu tenho é essa. Ela andando e tacando fogo nas coisas, assim. Isso. Assim, ele é um filme que talvez ele não é tão legal, assim, o desenvolvimento dele, né? Que é muito da experiência dela ali como cobaia. Na verdade, ela é meio que fruto de experiência, né? Dos pais, eu acho, se eu não me engano. E ela vai tendo ali ela acaba, né, sendo resultado ali de experiências que os pais É que eu acho que os pais fizeram. tinham isso na juventude, e quando eles tiveram ela nasceu assim, não é? Um negócio assim. Isso. Aí E eu lá. eles vão, e tem um pessoal que vê ela como ameaça, né? Isso. E tentam matar ela e assim, né? Eles não matam ela, gente. Vou dar um spoiler, tá? Mas eles vão matar ali o pai dela, se não me engano, e ela sai tacando bola de fogo em todo mundo, gente. É linda a cena final. Ele é um filme que vale pelo final, assim. Você passa meio entediado durante o filme, mas o final ele compensa bastante. Ah, eu acho meio chato esse filme. Mas o final é legal. É Né? divertido, é divertido. Ela taca fogo de todo mundo. Tá valendo. Agora, gente, em 1990, a gente teve um filme que eu achei interessante o Ivo trazer, porque é total outra história, né? Que é o Reflexo do Mal, que foi dirigido pelo Philip Ridley. Ivo, eu assisti esse filme recentemente por indicação sua, e você usou as palavras, tipo, que você perde a vontade de viver. É o tipo de filme que você não tem vontade de viver depois de assistir. Ele E acho que é um pouco por aí, né? é um filme. Ele é um filme que ele tem uma aura assim pesada, interessante dele. Vou só falar da curiosidade dele. A gente vê o Viggo Mortensen novinho ali, né, atuando nele, mas assim como o essa criança, né? Qual que é o nome do personagem? Eu não me lembro. O set dove. O Seth, isso. Ele é uma criança ali que ele tá ali no, também, né? Numa comunidade rural e começa. Uma criança que ela tem acesso a algumas coisas assim de leituras, né? De coisas assim. Acho que o próprio pai dele. Né, fala muito de questão e ele não sabe diferenciar o que é real e o que é imaginário. E ele acha que uma vizinha dele é uma vampira. E essa vizinha tá ali, o irmão que ele gosta muito tá voltando de uma da Segunda Guerra Mundial. Acho que é a Segunda Guerra Mundial que ele se ambienta ali após a Segunda Guerra Mundial. E só que o irmão dele volta totalmente, né, sequelado ali da guerra, e o irmão dele tá doente, e ele vai definhando. E o menino acha que essa vizinha com quem o irmão tá ali se relacionando é uma vampira que tá sugando essa criança. Aí tem uma gangue, aí tem o desaparecimento de crianças na região. E né, tem uma gangue que tá rodando, só que essa criança, inocentemente, por acreditar que aquela mulher é uma vampira, ele atribui a ela muitas coisas que acontecem. Inclusive, ele perde um amiguinho dele, que era muito amigo dele, e tem uma coisa bizarra, né? Eu não vou citar, porque como ele é um filme desconhecido. Não é que é desconhecido, né? É um filme que ele chegou assim um pouco ali no, né, por meios alternativos no público, aquela coisa boca a boca, e ele até já foi lançado, né, aqui no Brasil. Mas o filme ele é muito realista, ele é muito próximo da realidade. Como essa criança lida, né? A mente dessa criança lida com as coisas ali, diante de tudo que a cerca ali, é muito real, muito estranho, muito triste, porque ela não fez aquilo por maldade, ela faz aquilo a inocência dela reflete, né? O nome é reflexo, tradução, reflexo do mal, né? Mas Não, não é bem isso, né? Mas assim, a inocência dela reflete nas atitudes. As atitudes dela, assim. Eu não quero falar muito do filme, é muito difícil não citar coisas, mas eu não gostaria de entrar spoilers nele. Então, é um Sim. filme que ele é muito atmosférico, ele é muito próximo ali da realidade, e essa criança, ela tá envolta ali uma áurea ruim, né? Tudo que acontece ali ao redor dela é triste, é ruim. E, enfim, gente, é isso. Muito bom, perfeita a explicação. E concordo com você, acho que a gente não deve entrar em detalhes nesse caso. Por mais que seja um filme de 90, né? Mas é como você disse, ele talvez não seja tão mainstream assim. Tem bastante gente que ainda não conhece. Mas sigamos, gente. Como a gente já vai passar para os anos 2000, eu já vou pedir para o Felipe contar a historinha dele. E aí depois a gente já passa para essas últimas décadas para falar, para viajar um pouco pelo mundo. Felipe, pode ir. Então, não é? Quando eu sempre gostei de filme de terror e eu era aquela pessoa, aquela criança que explorava e consumia a sessão de terror das locadoras. E claro, assistia também, não é? Naquele tempo passava filme de terror na TV e a gente assistia filme na TV aberta. E eu lembro que um belo dia, ou melhor, uma bela noite, um sábado para ser mais exato, estava passando um dos filmes que me traumatizou, chamado A Casa das Almas Perdidas, que é um filme assustador pra caramba. É engraçado porque quando você assiste a segunda vez, você nota que ele é meio mal feito, que o roteiro é meio mais ou menos, mas a primeira vez naquele filme é assim, bate qualquer medo que você já teve em qualquer filme na vida. E aí, na época, eu morava com os meus pais, eu era criança, sei lá quantos anos eu tinha, mas eu era criança. O filme estava passando à noite no Supercine. Na época, nós assinávamos jornal, né, jornal de papel, né, versão impressa, e o jornal do domingo, ele chegava na madrugada, do sábado pro domingo. E eu tava na sala assistindo, eu tava deitado no chão, encostado no sofá, assistindo a TV. E o porteiro do prédio tinha a estranha mania de quando o jornal chegava de madrugada, o que é que ele fazia? Ele jogava pela janela. Eu morava no. Então ele botava dentro de um saco e ele jogava na janela. E caía dentro da sala, a gente já acordava com o um jornal na sala. E tem uma cena no filme, e eu tava assim, morrendo de medo do filme. O filme. Eu passei semanas com medo daquele filme. E tem uma cena que é eu não lembro se é um jantar, um almoço, sei lá o que é que tá acontecendo. E de repente começam os poltergeist e o lustre da sala de jantar cai em cima da mesa, assim, uma cena bem assustadora. Pois minha gente, numa dessas situações engraçadas da vida, na hora que o lustre cai, eu tava morrendo de medo, o jornal atirado pelo porteiro cai em cima de mim. Vocês não fazem ideia do pulo que eu dei, do susto que eu tomei, porque assim, a janela ficava atrás de mim. Então eu nem vi algo voando e caindo em cima de mim, simplesmente algo caiu em cima de mim. Então, não importa quantos filmes eu assista, não importa quanto medo eu tenha, não importa quantos filmes assustadores apareçam na minha lista, eu sempre vou me lembrar desta experiência assistindo A Casa das Almas Perdidas. E o pior é que ele é um filme tão assustador, e ele é baseado numa história verídica, que quando as assombrações estão acontecendo do filme, é uma casa. E aí, por exemplo, tem uma pessoa que tá num cômodo, a outra pessoa tá no outro cômodo. Aí alguém chama a pessoa que tá no outro cômodo, escuta a voz. Aí quando a pessoa vai, fulano, você me chamou? A pessoa, não, não chamei. Isso acontece várias vezes. Minha gente, quando eu tava em casa, depois desse filme, que alguém me chamava, eu dizia, meu Deus, será que a pessoa me chamou? Ou será que é o fantasma me chamando? Na dúvida, não vou perguntar. Aí minha mãe chegava e falava, por que você não tá vindo? Eu tô lhe chamando. Eu, a senhora tá me chamando, desculpa, achei que era o fantasma. É, enfim. Mas Ai, eu ainda acho esse filme assustador. Eu acho que você foi prudente, Felipe, de não responder. Nunca claro, se sabe. Nunca se sabe. Tá certo. Mas então vamos entrar nos anos 2000, gente, que a gente tem aqui algumas indicações de vários países diferentes, né? Acho que a gente se concentrou bastante em filmes americanos até aqui. E, então vamos passar um pouquinho para os lugares, né? Em 2001 a gente teve A Espinha do Diabo, que é um filme do Guilherme Del Toro, que teve o Santi, né? Esse filme é muito legal. Olha, esse filme, quem não viu, assista. A Espinha do Diabo, ele pronto. Eu sempre falo, a galera nos acompanha aí no Boca do Inferno, no It's Alive, no podcast, em tudo, sabe que eu detesto filme de pré-adolescente, traumatizado, abandonado, sequelado, mas que quando começam as assombrações, se unem, desvendam os crimes e descobrem o poder da amizade, né? Odeio esses filmes, quero que esses pré-adolescentes morram todos. E A Espinha do Diabo, ele é um filme que ele trata disso. É um grupo de adolescentes, super, super em uma situação ruim, porque eles são órfãos, estão no orfanato. O filme se passa na Guerra Civil Espanhola. E é um local, assim, muito pobre, muito humilde, e eles são realmente, assim, crianças e pré-adolescentes sequelados. E aí chega um novo garoto, não é? Um garoto chamado Carlos, que é literalmente abandonado no orfanato, e logo ele vai sofrer bullying dos outros, aquelas coisas de sempre, só que tem um fantasma nesse lugar. E é um local altamente sinistro, porque assim, durante um bombardeio que teve algum tempo atrás, uma bomba caiu no centro do orfanato, só que ela não explodiu, mas dizem que ela ainda está ativa. E tem todo aquele clima de tensão política, os donos do orfanato, que são pessoas assim que cuidam das crianças, resolvem fugir, e aí... Bom, tá tudo errado. Eu também não vou dizer o que é que acontece. Mas existe esse fantasma do Santi, que é um dos meninos que era do orfanato e que ninguém sabe o que aconteceu. Só sabe que ele virou fantasma. Ninguém viu ele morrer, ninguém sabe de nada. E, minha gente, o filme, ele não é aquele filme mais assustador do mundo... Mas ele lhe envolve, e essas crianças, o drama dessas crianças é muito, muito bem, bem representado. As cenas com o Santi, elas são assustadoras, mas eu acho que o filme, ele chama muita atenção, ele merece ser conferido, e acho que até hoje, para mim, é um dos melhores filmes do Del Toro. É uma pena que é um filme que hoje ele é pouco conhecido, as pessoas não falam muito dele, mas é uma obra... Muito interessante, tá aí completando 20 anos, envelheceu super bem e fica aí a dica pra vocês. Adoro. Inclusive ele foi lançado num Dia das Crianças aqui no Brasil, né? No Dia das Crianças de 2001. Olha que maravilha. Olha aí que timing. Tá vendo? Olha aí. Ótimo momento para rever. O Guilherme Del Toro, a gente até comentou isso, né? Que ele sempre tem muito filme com crianças e que também até sugiro pra ele, Guilherme, se estiver ouvindo esse podcast... Faz um remake de A Colheita Maldita, que eu tenho certeza que ia ficar legal. Uma nova versão, sei lá, fica a dica. Ele é um dos que podem simpático. Salvar, né? Eu acho que é legal. Muito bem. Agora, mudando um pouquinho de continente, então, gente, em 2003 a gente teve nosso querido fofinho Toshio, do Grito. Miau! Né? Miau! Ah, o Toshio, quem quer falar do Toshio? Se ninguém quiser, eu falo. Mas... Pode falar, Felipe. Pode falar, Felipe. Então, Toshio é esse... Ele faz parte do universo, né, do Ju-On, não é, ali, de um dos, talvez um dos filmes mais conhecidos daquela fase mais produtiva do J-horror, né? O horror japonês. E o filme, ele acompanha a mãe dele, que é a Kayako, que acaba sendo morta. E aí o Toshio, coitado, que não tinha nada a ver com a história, é morto também. E aí, de acordo com a lenda do filme, se você é morto numa situação de raiva, seu espírito vira, enfim, o espírito obsessor, gera uma maldição, todo mundo chega perto da maldição, é consumido por ela. E a Kayako acaba sendo a fantasma principal, né? Mas o Toshio, ele sempre faz umas pequenas, porém muito sinistras aparições. E ninguém sabe exatamente por quê, mas quando mataram o Toshio, mataram também o gato, família. E aí o Toshio, o fantasma, ele mia. Então, assim, já não basta você ver uma criança japonesa, quer dizer, podia ser, né, de qualquer lugar, japonesa, brasileira, enfim. Mas já não basta você ver uma criança de uns 10 anos, pálida, fantasma, olhando para você, né, com aquela cara sinistra, e quando ela abre a boca para falar, o que é que sai? O miado. E é um miado meio assim, é um miado altamente creepy. O Toshio, ele apareceu praticamente em todas as sequências do Ju-On, e olha que são várias. Ele teve a versão, né, do remake norte-americano, O Grito. E eu acho legal, assim, eu acho o Toshio bem representativo. Gosto bastante. E acho que ele é talvez uma das melhores representações de fantasmas aí do J-Horror. Inclusive, ele é até, de certa forma, satirizado, porque tem um filme agora que eu não vou lembrar qual é. É um filme japonês, é um filme dessa fase, que a galera tá num. Um cara tá num prédio assombrado, e aí ele tá fugindo, e de repente ele encontra uma criança no, na escada, e ele acha que é um fantasma. O que é que ele faz? Ele chuta o menino na cara. Só que não é um fantasma, é realmente um menino de verdade. Então, na dúvida, né? Se você tá num filme de terror japonês e encontra uma criancinha perdida numa escada, é fantasma. É, gente, é outra situação em que não se pode arriscar. É. É, pô, você não tem nenhuma criança na sua casa, de repente, pô, o que que é isso? Então, exatamente. É difícil aí mesmo, né? Muito bom. Gente, a gente já teve também um episódio bem lá para trás, né, falando sobre a franquia O Grito. Foi isso, né, gente? Não era sobre J-Horror, era sobre O Grito especificamente, que eu me lembre. É isso mesmo, episódio 19. Então, se quiserem ouvir mais, né, sobre, não só sobre o Toshio, mas sobre a franquia como um todo, a gente falou bastante por lá. Agora, viajando então para a França de 2006, entra um dos filmes que eu mencionei que poderia ser comparado na temática com Quem Pode Matar um Ninho, né? Que é o Eles, que tem também umas crianças bem sinistras por ali. Depois que eu coloquei esse filme na lista, mas depois eu pensei que esse é um grande spoiler, né? A gente falar que tem crianças, mas, gente, é de 2006, então eu vou me dar liberdade poética para Verdade. isso. Mas é um filme muito legal, eu adoro esse filme, a tensão que ele cria, eu acho bem bacana. Que na realidade ele é um filme francês, mas ele se passa na Romênia, né? Ele acompanha um casal que mudou para a Romênia recentemente. É, a mulher, ela dá aula numa escola, dá aula de francês numa escola, e o cara, eu não lembro o que que ele faz de profissão, mas ele mora lá junto, o marido dela. Sim. E eles moram no meio do mato, assim, uma casa bem isolada. E um dia, assim, à noite, eles começam a ouvir uns barulhos pela casa e começam a ser atacados, assim, do nada. Começam a ser atacados na casa e vai se criando uma situação, porque eles são um pouco burros também, sim. Mas vai se criando uma situação que eles vão se enroscando nela cada vez mais, até chegar a um ponto bem incontrolável, assim. E eu acho que o grande mote disso é justamente o plot ali de se descobrir quem que tá fazendo aquilo, né? Como que aquilo tá sendo feito. Já vai deixando evidências um pouco antes do fim, mas o final é muito chocante, dá muito ódio. E muita dó ao mesmo tempo do casal, assim, do que acontece com eles, e não só com eles, né? Porque o filme começa com outras pessoas sendo vítimas desses elementos aí, dessa gangue. Então tem uma cena inicial, que tem um motezinho no comecinho, com uma cena de uma van, de uma mãe e uma filha que são atacadas também. E é bem, o final é meio irônico, tipo, das pessoas vivendo como se nada tivesse acontecido, assim. Então é um filme bem, bem bacana, assim. Ele é curtinho, mas é bem tenso e traz a história do casal, assim, do que você faz nesse tipo de situação, assim, inesperado e tal. É um filme bem bacana. Sim. Esse filme, ele é tenso, assim, você vê grudado na cadeira. Sim. Assim, ele... E é do início ao fim, do minuto inicial ao fim, ele não te dá um minuto de sossego. E, inclusive, aquele outro filme, Os Estranhos, né, que é com a Liv Tyler, ele é bem, bem parecido, né? Não o plot, né, mas a situação é muito parecida. Eu já vi gente colocando como remake, inclusive. É. Não sei, o diretor, ele falou que foi uma situação que aconteceu com ele, a situação dos estranhos, uma coisa que aconteceu com ele, uma situação parecida. Caraca. Aí ele fez o filme, só que, ai, tipo, que assim, é muito parecido com o Wills, com eles. Uhum. É. E é um filme com pouca coisa, assim, tipo, é um casal, uma casa, o que tá acontecendo ali, quem tá fazendo isso, quase não aparece, não fica tão evidente. Não dá pra perceber muito bem a quantidade de pessoas envolvidas, fica tudo meio obscuro, assim, mas mesmo assim ele cria um clima muito... É aquela coisa do não mostrar que acaba deixando a tensão muito maior, assim, né? Me refresquem a memória, aquele Eden Lake... Que acho que aqui saiu como Sem Saída. Também. Sim. É com crianças, é mais ou menos um esquema assim, não é? Acho um que casal, são adolescentes, assim. É. Já ali 16. Ah, tá. 17 anos. Eu não lembro muito bem. E esse filme, ele é bem legal, porque ele tem uma ironia grande ali no final dele. Uhum. Então, vamos seguir um pouquinho para 2007, quando a gente teve O Orfanato, que acho que Felipe colocou na pauta, né? O Orfanato com o Senhor Barriga. É maravilhoso, assim. Ai, Jorge. Eu lembro, eu saí de casa de noite, uma sessão de 11 da noite, porque eu descobri que ia passar um filme de terror com o Seu Barriga, o Edgar Vivar. Então, assim, eu... Perigo de eu não ir ver aquele filme. Por sorte, é um filme muito bom. Eu acho. Sim. Ele um filme muito bom. Ele é assustador e lindo ao mesmo tempo. E triste. Muito triste. Então, ele é essa mistura de sentimentos. Mas eu adorei. Ah, minha gente, vamos lá. Quem é que não iria assistir um filme de terror com Seu Barriga? Não, você tá certo. O filme conta a história de uma mulher. E ela, quando era criança, ela morava em um orfanato. No orfanato, a maioria das crianças, eu não lembro se todas, mas a maioria das crianças, elas tinham algum tipo de deficiência. Uma era cega, outra tinha problema de locomoção. E aí, essa garota, ela é adotada e vai ter uma vida normal, é feliz... Já adulta, ela volta, ela compra essa casa, o orfanato ele fecha, ela compra e ela vai abrir uma espécie de orfanato também para crianças especiais. Ela tem um filho, Simon, que é adotado e que quando chega na casa ele começa a ter um amigo imaginário, né, chamado Tomás. E ninguém sabe quem é, ninguém viu, ninguém sabe de nada. Até que um belo dia, Simon desaparece. E ninguém encontra, ninguém sabe, a polícia não viu, nada, ninguém sabe. Até que a própria a mãe adotiva, eu tô sem o nome dela na cabeça. Ela Laura. Laura, isso. Ela começa a notar, né, como sempre, que... coisas estranhas estão acontecendo. Agora, o filme, ele é de uma. De um... ele é um filme muito bonito. Ele é um filme, assim, que fala muito da importância da aceitação, fala muito dos laços familiares. É muito legal esse filme. E aí vai levando a uma investigação que conduz até o que foi que aconteceu com Simon, quem é Tomás, qual a ligação de Laura com Tomás, se é que existe, o que aconteceu com as outras crianças do orfanato. O filme é lindo. Eu costumo dizer que ele é. Eu considero o orfanato um conto de fadas. Claro, com terror. Mas eu acho um filme belíssimo. E minha gente, vamos lá. O elenco tá ótimo. Tem participação de Geraldine Chaplin, que tá fantástica como uma médium, uma versão repaginada de Tangina. E tem seu Barriga, galera. Qualquer filme com seu Barriga a gente vai ver. É muito Não bonito. E mesmo. rendeu uma pegadinha minha com a minha irmã. Então, assim, ótimo. Adoro. Já E é valeu. isso. E é isso que o Felipe falou que eu acho legal, assim, que por mais que ele seja um filme muito aterrorizante, ele é um filme muito triste também. Ele carrega uma coisa muito deprê, assim, mas ao mesmo tempo tem uma coisinha no final dessa questão de família, da relação da Laura com o Simon, com o lugar, com a história dela, de ter sido uma criança órfã e tudo mais. Que é bonito também. Então tem muitas camadas, assim, de. É. É tipo uma miscelânea de gêneros, assim, se for pra pensar, assim. Então é muito, muito legal, assim, a forma como o Guilherme Del Toro trabalhou ali também. Gente, vamos passar para o próximo, então, que é A Órfã de 2009, que eu confesso que apaguei da minha memória que era a Vera Farmiga que fazia esse filme. Esqueci completamente da pobrezinha ali, Gente, peraí, pré-invocação só do uma mal. errata. O orfanato não é do Del Toro, né? Eu tô viajando. Não. Ah, Não, não não. é. É do outro Ele foi cara. produtor, Ele né? foi produtor. Ele é Olha aí aquele negócio que a produtor. gente falou que dá ruim. Pois É é. outro Não, diretor, peraí. gente. É o Juan Antonio Bayona. Isso, Então, só corrigir daí. exatamente. Muito bem. Mas, enfim, a órfã que já tem uma sequência não só confirmada, né? Já acabaram de gravar, inclusive. E não sei nem o que esperar. Mas vamos falar do filme original primeiro, né? O que vocês acham dele? Eu não gosto, mas ele é um filme que ele agradou muito ao público em geral. A Esther, ela foi uma personagem que foi, de certa forma, marcante. É porque eu acho ela muito clichêzona, assim, da criança bonitinha, fofinha e malvada. Eu acho que ela vai muito ao. Eu acho que ela fica meio caricata. Mas, assim, as pessoas gostam muito desse filme. Eu particularmente, ele não foi um filme que me pegou, assim. Então, é engraçado que a Orphan é baseada numa história real, né? E a história real é muito mais creepy do que qualquer coisa que eles tentaram mostrar no filme. Tipo, acho que se eles tivessem seguido numa linha da história real, talvez tivesse sido mais legal, né? Que é a história da Barbora. Ah, eu não sei falar o sobrenome da mulher, gente. É um sobrenome muito complexo, porque ela é daquela região, República Tcheca e tal. Mas que era uma mulher que tinha uma doença, né? Que acaba que a aparência física dela de uma pessoa bem mais jovem do que ela realmente é, né? Da idade dela. E calhou dessa pessoa ser um completo psicopata, assim, jogar com manipulação e se envolver com duas irmãs e acabar transformando de forma completamente negativa a vida das irmãs e dos filhos de uma dessas irmãs, né? Isso é história real. E para a história da órfã, eles fizeram, tipo, um casal, né, que tá atrás, que por algum motivo acho que perdeu os filhos, né, teve algum acidente, eu não lembro direito como que eles perdem os filhos deles, e eles resolvem adotar uma criança, no caso vai ser a Esther, que quando eles adotam dizem que tem 9 anos, e daí vai sendo trabalhadas essas questões, bem parecido com essa história real, né, da Esther e de jogos de manipulação que vai sendo feito com essa suposta criança, assim. E aí ela faz a vida desse casal um inferno e tal, e é isso, é bem igual o Ivo falou, tipo, é uma história, é meio clichêzão, assim, E eu acho que, de novo, gente, a Orphan aí é realmente o desserviço para o serviço de adoção, porque realmente é complicado, sabe? Mas eu entendo a coisa que teve por cima do filme, porque eu acho que a garota que fez a Esther, ela fez um... Ela ficou bem doidona, né? Tipo assim, a transformação dela durante o filme, por mais que desde o início ela tenha aquela carinha meio de psicopata, acho que a transformação que vai acontecendo com ela durante o filme, né, do envolvimento que ela vai tendo com o pai também e tal, é que chocou mais as pessoas, assim. Mas também não é um filme que eu gosto muito, não, ser bem honesta. Acho nada espetacular também. Bom, a gente vai ter essa sequência que, na verdade, é uma prequel, né? É a história do que aconteceu antes, assim. E vai ter de novo com a Isabelle Fuhrman, que fez o primeiro, e eu não sei, não faço ideia de como que eles vão fazer, porque ela cresceu, né? Sim. Mas sei lá, acho que as magias da maquiagem, do CGI, não sei o que esperar. Mas também não acho o primeiro muito espetacular, não. É, e dá muita raiva, uma raiva, ai, nossa, que raiva. Não é aquela raiva boa, né, que a gente... Não, não é aquela raiva que, pô, porque eu tô vendo uma coisa legal que tá me fazendo passar raiva. É uma coisa tipo, ah, sei lá, ok, raiva. Gente, vamos pro nosso último, então? Como prometido lá atrás, né, vamos falar um pouquinho do Boa Noite, Mamãe, de 2014. Boa Noite, Mamãe, ele é um filme bem, bem atmosférico também, né? Ele, uma casa ali isolada, tem uma mulher nessa casa que, e os irmãos, né, deixa eu lembrar o nome deles, o Elias e o Lucas. Isso. Ou Elias, né, não sei. Eles têm dúvida de quem que é aquela mulher que está na casa ali com o rosto coberto, né? Eles põem em xeque a identidade daquela mulher que eles acreditam não ser a mãe deles. E eles vão tentar descobrir, né, da pior forma possível, quem é aquela mulher. E o filme, ele... Aí ele é aquela pegada do horror psicológico, né? Quando é bem feita, ela te pega ali, e o plot dele é assim, como eu falo, ele não é inovador, porque ele é bem inspirado na Inocente Face do Terror, mas assim, surpreende de certa maneira. A história, ele vira um pouquinho, ela dá uma virada de 90 graus. E é um filme muito bem feito, ele é um filme elegante, bonito, é bem fotografado, bem, bem sombrio, atmosférico. É, como eu disse, ele foi indicado ao Oscar, não indicado ao Oscar, né? Ele foi o filme do pai da Áustria para concorrer ao Oscar do ano ali de 2015, se eu não me engano. Uhum. E acabou não indo, né? Mas ele é um filme muito bem feito, muito, muito bonito. E ele acabou, assim, sendo até tardiamente lançado aqui no Brasil, depois dessa, né, dessa repercussão que ele teve. Ele acabou chegando aos cinemas, assim, bem timidamente, mas chegou. Sei lá, um ano depois. Eu já tinha visto, né, por meios alternativos, porque a gente não gosta de perder tempo, né, de esperar os lançamentos no Brasil. Mas quando ele chegou, fui ver ele de novo no cinema para ter a sensação dele no cinema. Gosto muito. É excelente. Eu vi no cinema e ainda tive a sorte de chegar uma cópia legendada aqui. Não, é que eu também consegui ver ele legendado. Ele foi lançado em pouquíssimas salas aqui em Belo Horizonte. Ficou pouquíssimo tempo, mas a sorte é que chegou cópia legendada. Que os diretores do Boa Noite, Mamãe, né, o Severin Fiala e a Verônica França, a gente já falou deles lá no nosso episódio da Hammer também, porque eles dirigiram o Chalé, que também tem duas crianças ali que puta merda, né? Não vamos entrar em detalhes, mas... Não sei, acho que eles têm um gostinho aí por esse caminho, por essa temática. E também é um ótimo filme, né? Eu já deixei de indicação lá na Hammer e reforço aqui, porque é bacana. É o Chalé, ele me criou grande expectativa. É, também de crianças e suas consequências de seus atos. É muito, muito surpreendente. Gostei bastante. Bom, gente, então acho que é isso, né? E a sua história de infância. E a sua eu tava pensando aqui que eu acho que eu sou a pessoa mais sem graça, porque eu não tenho pessoas que me assustaram. Minha irmã nunca pregou as peças comigo. Não tive nenhuma situação nunca inusitada tarde para começar, como a do Felipe. É. A Deia vai ouvir. Ah, eu tenho certeza que ela vai. Aí isso ela fica vai... a dica para o futuro. Fica a dica. Mas uma... Eu sou ótima nisso, posso dar consultorias de peças para sua irmã. Em breve ela entrará em contato, então. Ok. Mas não, acho que eu lembro só de uma situação mais inusitada, talvez, que eu vou dar spoiler de um filme, gente. Então quem não tiver assistido, quem não conhece a história, já vai parando por aqui. Mas é A Maldição, que é baseado no livro Cigano, né, do Stephen King, que nem é um filme. Tipo, eu gosto dele mais por valor sentimental do que de fato por qualidade do filme, assim. Mas quando eu era criança, assim, eu tinha muito medo de pessoas queimadas e de corpos em decomposição, assim. Então, eu tinha muito medo do Fred Krueger, né? Também me recusei por muito tempo a assistir A Hora do Pesadelo e suas sequências. Eu demorei muito para assistir A Múmia também. Mas... uma tarde, assim, eu tava assistindo A Maldição, tava passando em algum canal de TV a cabo. E nessa época, eu ajudava minha mãe no trabalho dela e como era... Minha mãe dirigia a peru escolar, sabe? De levar as crianças pra escola, assim. Então, eu saía com ela no fim da tarde, né? Pra buscar as crianças que estavam saindo da escola. E à tarde eu tava lá assistindo A Maldição... E aí deu o horário da gente sair, daí eu peguei uma fita cassete, coloquei no videocassete e deixei lá gravando o final pra eu assistir mais tarde, né? Aí eu voltei, já era noite, né? Já não era um horário muito propício pra eu assistir filmes de terror na época. E aí eu assisti o final do filme, que é basicamente a esposa do protagonista come uma torta, né, e ela vai dormir, e no dia seguinte, quando ele tira o cobertor dela, tá aquele corpo todo murcho. E aí eu, né, incomodei minha mãe por um período ali, porque eu não conseguia dormir de jeito nenhum, não queria ficar sozinha de jeito nenhum. E acho que se eu lembrar ela desse filme hoje, ela vai ficar brava tudo de novo, porque... Foi um período difícil. Ali, esse você sabe. Nunca mais pode assistir. Sua mãe proíbe que você assista esse filme. Exato. Ai, muito triste. Mas eu gosto bastante dele até hoje. Tem um texto meu no Boca sobre esse filme. Mas Ele é um filme querido, bem, né? Legal. Ele é um filme bem... Como você diz, não é aquela produção primorosa. Tem algumas coisas bem... Bem de gosto duvidoso ali, mas... Sim. A história base é muito boa. Stephen King tem essas coisas, né? Com ciganos, com indígenas. Ele gosta de trazer essas pessoas para as histórias dele ali. Mas é um pouco duvidoso, assim. Mas eu gosto do filme. E do livro também. O livro também é bem bacana. É isso que talvez pegue um pouco no filme. É o tom do final. O final não foi alterado, assim, mas o tom dele foi. O tom dele foi e ficou melhor que o livro. Então. Que bom, Acho que né? Pelo os menos isso. diretores eles vão lá no final do Stephen King. E se eu fizer só essa mudança, É. eu acho que. Stephen Vai ficar King tem tudo esse bem. problema, né, gente? Mas tudo bem. Mas Gente, é isso. pedir para as Oi. pessoas deixarem as suas histórias de infância também nos Ah, comentários aí. sim. Pra gente rir um Deixem. pouco. Ou dividir a dor também. Sim. Você Gente, fazia deixem. bullying ou você era bullyingado com seu irmão mais velho ou mais novo? Deixe nos comentários. Sempre irmãos, né? Nesses casos. Sempre. Exato. Nossa, concordo demais. Deixem aí, gente, nos comentários. Agora fiquei curiosa. Quero saber dos nossos ouvintes. E deixem suas Sim. indicações, né, de filmes também. Quem não Não, tiver não falamos de história. todos, né? Porque tem uma infinidade de filmes. A Sim. gente tentou montar uma lista ali com talvez as principais referências. Mas tem Isso muita aí. coisa, muita criança aí assustando, tocando terror. Sempre tem. Mas é isso. Então, bom, gente, então obrigada a vocês pela participação, por mais essa gravação, né? Como sempre, eu me divirto muito gravando com vocês. Obrigada aos ouvintes, né, por estarem acompanhando a gente por mais esse episódio. Obrigada a todo mundo que apoia a gente lá no Padrim, no PicPay. E quem puder e quiser dar um nossos colaboradores, né? A gente tem umas recompensas bem bacanas por lá. Todos os links vão estar no post e a gente espera os comentários de vocês no post, nas nossas redes sociais, por e-mail. A gente está sempre esperando esse feedback de vocês. Então é isso, gente. Obrigada e até a próxima. Falou, gente. Obrigado, Valeu, pessoal. galera. Até mais. Até mais. Feliz Dia das Crianças. Uhul.